E aí, galera! Regionatas! Menos! Tá. Para com isso! Regionatas! Aí, Regionatas chegando aqui na parada 6h10. 6h10, Da noite. É. Sábado? Não, de sábado. De sábado, mas exatamente. Pergunta. 10 minutos. Pergunta. Oh. Sim, tá funcionando. Pergunta. Pergunta de milhão de reais. Gabriel, seu amador. Para de testar o microfone, seu amador. Tá bom. Oi. Testando. Pergunta. Alô, som. Oi. Vocês estão me ouvindo? Essa é a pergunta? Oi. Pronto, agora estão me ouvindo. Finalmente. Não, quem sabe vai ao vivo, né? É. Ô, louco, bicho. Sim, qual é a pergunta? Tu ia falar, falou a pergunta. Pergunta. Essa é a pergunta. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Qual é a série que mais marcou a sua infância? Qual é a série? Seriado? Depende. Tu encaixa a série desenho ou série com pessoas? Com pessoas. Ah, vamos ver. Pessoas, não é que... Eu disse séries. Seriado. Não. Power Rangers é seriado. Pessoas, isso nem capítulo, chega... isso nem seriado. Isso nem chega a ser uma série. É muito, muito melhor que o Super Sentai. Não é, cara. Não coloca a Jaspa no meio, na mesma pandeiro que Power Rangers, não, cara. Não questão de não. Seriado, assim, é um que marcou, acho que, infância e adolescência de muita gente é Família Dinossauro. Não, legal, cara, é uma coisa que nunca vai enjoar. Você está vendo como marcou o Mr. Bean? Está praticamente no corpo dele, talhado? Ele é praticamente... Eu sou baby adolescente. Na verdade, está mais pro pai. Não, ele parece contigo. Tá bom, uma série que graças a Deus vai sair em DVD agora vai ser Anos Incríveis e que me marcou muito. Como assim? Anos Incríveis, você não ouviu falar de Anos Incríveis? Não. Cara, esse cara... Não viveu. Como é que é aquela série lá da não garotinha? Eu vivi no século retrasado. Como é o nome da série daquela menina lá? É Punk? Punk Elevada da... É, Punk Elevada da Breca. Série antiga e boa. O que tu quer dizer com antiga e boa? Tá dizendo que eu sou velho? Não, porque não é do meu tempo. Logo, pra mim é antiga. E como é que tu... E você, Sagatti? Continua aí. Vamos mudar de assunto. Eu. Manda. Manda o quê? Série? É, qual é a série que te marcou? South Park. Porque afinal, série com pessoas, South Park, tudo a ver? É. Muito. Não, mas tem um episódio que eles estão com pessoas. De vez em quando. É, eles são reais, então. É, mas o South Park marcou muita gente. Estou. A minha cadeira está sendo chutada por algum motivo. E o fio do microfone também. Ai. Não, eu gostava muito de assistir Arquivo X. Eu assistia bastante Arquivo X. A Super Máquina. Na minha. Uma série maneira, pô. Ei, Super Máquina original é mais velho do que. É mais velho do que eu, cara. Eu não me vejo com essa que tem assistido Super Máquina. Eu tô falando, eu assistia. Dark Roll, nada é mais velho que você. Não adianta tentar mentir. E assim estamos começando mais um Regionautas e o tema hoje é séries, seriados e afins. Essas narrativas que não são novelas, vamos explicar por quê. E também não são filmes, porque são séries. E o pessoal aqui está meio distraído, estão vendo uma Playboy no tablet. Mentira. Só é uma foto. O que não muda o sentido. É a revista inteira. É. Olha aí, são dois contra um. Sagatti, finalize isso. Prefiro não comentar. Prefiro não comentar. Três contra um, fala a verdade, cara. Tá, vamos logo começar esse programa. É melhor começar, deixa eles ouvirem um pouquinho de música. Aí, pra quem tá curtindo o sonzinho bacana, tá com sono, e mais sono ainda, e cada vez mais sono. Agradeço a Mr. Bia por este grande e animada música aqui. Essa é a música do Mr. Bia, ele escolheu especialmente para vocês. Muita brisa, né, Mr. Bia? Quem não curte vocês? Tá brisar. E agora vamos dar uma animada, vamos falar de coisa séria. Carnaval, todo mundo sabe que carnaval é que nem um apocalipse zumbi. Ou você fica em casa trancado e espera aquilo passar, ou você se joga no meio e seja o que Deus quiser. Então, pra quem é assim, meio regionalta, assim que gosta de preservar seus neurônios, tanto do barulho, quanto da bebida, quanto da confusão corriqueira. É, carnaval é carnaval. Tem barulho, então... É muito perigoso. É muito perigoso e você pode ser assaltado, pode ser... tomar um banho de líquidos oriundos de locais não muito higiênicos. Vamos resumir tudo. É carnaval. É. E nós, os regionautas, assim como no Apocalipse Zumbi, resolvemos fazer um bunker. Um lugar seguro. Uma base para você que quer se abrigar desse evento social que vai estar na sua televisão, no seu rádio e principalmente na sua rua. Você vai se refugiar durante esse período vindouro. Então, o que vai ser necessário você fazer? Pode me explicar aí, Gabriel, que você está muito silencioso. Gabriel, não, Edgar? Não, é... enfim. O que a gente vai fazer? É, o que a gente vai fazer? Nós vamos estar em uma escola. Aham. Com um espaço grande. Aham. Onde a gente vai poder criar muitas redes e fazer campeonatos de videogame. Fazer o que a gente quiser lá dentro, porque vai ser só gente do mesmo tipo, entendeu? Com computadores e videogames e consolas e tudo mais. E... é tipo um campus party. Uma... Não, mas não mais. E de pobres. E que é pior ainda. Sabe por quê? Porque vocês vão ter que trazer seus notebooks. Ah, é. Campus party também. Tragam seus notebooks, tragam seu console. É, seus videogames, que a gente dá um jeito e monta o equipamento. É. Então, se você quiser fugir do carnaval e ainda assim curtir o carnaval com pessoas maneiras, é a sua chance de conhecer os regionautas, que nós estaremos armando surpresas pra vocês durante o evento. É isso aí. Então, surpresas como torneios, apresentações. Torneios com um brinde. Aí se tu falar, não é mais surpresa, né? Não, a surpresa é como ele vai ser executado, que vai ser estilo regional. Nossa! Que da hora, velho. É, pouco dinheiro e muito coração. É, vamos fazer. Vamos tentar ser o mais criativo possível e trazer uma boa. Um bom evento, né? Que é um. Praticamente é um quem faz primeiro evento, nessa. Quem faz o evento são as pessoas que participam. Então chegue lá, que daqui a um tempo, quem não sabe. Não somos tá... nada assim, você. Daqui a um tempo, quem sabe, a gente tá fazendo uma coisa bem legal aí nesse tempo. Senhores, a gente precisa da ajuda de vocês, porque quanto mais pessoas vierem, mais a gente vai demonstrar que há público pra isso em Itacoatiara. E quanto mais público, o próximo evento será muito, muito maior. Prometemos isso. E também, a inscrição pro torneio será de R$5, tá? Não muito. Não muito caro, nem tão barato, o bastante pra vocês. A premiação ela será bem interessante. Assistam Maverick, vocês vão descobrir. E pra não ficar uma coisa tão simples, a gente vai ter uma participação especial, o dublador do Caipira Chenos, da saga do blog, do nosso canal do YouTube, do jogo de zumbi, nosso dublador do Caipira Chenos vai estar lá ao vivo. Nossa. É uma grande presença, pô, pra quem acompanha o canal do YouTube. Grande presença. Ele vai contar a sua experiência com os zumbis, vai ser uma coisa incrível. Quem tava aí ouvindo aquela bela música, tava animadaço, no sétimo sono. Essa não, minha energia acabou. Se você procura conserto de qualidade aliado a um bom atendimento profissional, visite a oficina Infor Presentes, onde você encontra de tudo um pouco com o atendimento mais rápido da cidade. Ah, é bateria. Tá pronto. É isso aí, já estou indo. Oficina Infor Presentes, sempre o melhor para você. Em primeiro lugar, vamos diferenciar uma coisa. As seriados são narrativas com... O diferencial da novela, por exemplo, é que a novela é muito focada no núcleo, em núcleos. Já a série não, a série é mais voltada para situações. Para determinadas situações em algum escopo. Sabe, por exemplo, novela da Globo. Tem aquele núcleo. Tem um núcleo... Por exemplo, vamos supor, novela árabe da Globo. Tem dois núcleos. Tem um núcleo árabe, que é pra dizer que a novela é árabe. E tem um núcleo que tá acontecendo alguma coisa que não é um núcleo árabe. E por aí vai. E que, eventualmente, os núcleos se fundem de algum jeito. É que nem Nova York e o Homem-Aranha. Todo mundo se conhece, todo mundo é parente de alguma coisa. Não importa o que aconteça, todo mundo é parente de alguém lá. Aham. Dark Holly falou muito e não explicou nada. Não, peraí. Pra mim, não, a diferença é de algumas séries é que tem algumas séries que elas levam uma história assim, acabou esse episódio e continua no próximo. Outras não. Cada série tem uma, cada episódio tem um episódio, uma história específica. É tipo quando a gente fez num podcast, a gente fez essa definição de desenho e cartoon. Que desenho... Ah, meu Deus! Tá bom. Que desenho tem aquele capítulo, continua no próximo, e só é uma história, vai continuando. Cartoon não. É uma história, uma situação em cada episódio. E que um episódio depende do outro, ou seja, num episódio o personagem pode chegar até a morrer. Isso. Mas no outro já tá lá de novo, fazendo as E tem também aqueles que são só extinção de linguiça, aquele episódio que, sabe, tipo, tá acabando a temporada, aconteceu tudo. Fillers. É, fillers, aqueles que extinção de linguiça, até 24 horas teve isso. Tem um lá que o Jack Bauer, ele cai, participa de um tiroteio e aí segue adiante. Quer dizer, ele podia ter seguido adiante, mas não, ele tem que cair e ficar levando tiro pro episódio todo. Não, porque 24 horas, 24 horas eu nunca assisti. Mas é. Não, peraí, eu tô querendo perguntar. 24 horas é cada temporada conta um dia, né? É. Cada episódio é uma hora daquele mesmo dia. Isso. Então quer dizer que ele passa 24 horas sem tomar uma água, sem ir no banheiro, sem nada. É, e fazendo pi, pi, pi. O cara faz nada, não come, não bebe, não, só vai na porrada por 24 horas. É. Você não entende, o cara tem um ano todo pra se preparar. Ele sabe o que vai acontecer. Que lugar zoado, né? É tipo assim, você se prepara e uma vez no ano você vai ter que passar um dia todinho se livrando de bandidos. É isso aí. É isso aí. Demora um ano. Um aninho pra se preparar pra aquele dia miserável. Mas isso me lembrou um filme. Agora aquele filme, é um filme parecido com esse, só que é um dia que liberam o crime pra todo mundo. Não sei se você já ouviu falar. Não, é lançamento. É lançamento, esqueci que eu sou o mais antenado do grupo. É mais coisas antigas, não vai lembrar nada atual. Tá bom. Não, mas é, mas em termos de série, assim, é porque tem muita gente que não vem ter TV a cabo agora, porque é 40 conto, mas naquele tempo... Não tinha TV a cabo, não. Era TV aberta. Então, as séries que se destacaram eram as que passavam na TV aberta. Que, tipo, no, na minha infância, que eu assistia, era Eu, a Patroa e as Crianças, Chaves. Chaves? Então, tu é o mais jovem daqui, que semana passada passou isso. Passou Chaves e Eu, a Patroa e as Crianças, semana passada. Tu é um guri. Tu quer uma série antiga que passava mais em loop contínuo na SBT? É, Pássaros Feridos. Nunca nem ouvi falar. Nem ia. Ele que treinou, ajudou o Silvio Santos a criar o SBT. Ah, de quem estamos falando? Dark Holly. Criador do universo. Uma criatura antológica que nos acompanha desde o início dos tempos. Vai te catar. Cavalgou o Velociraptor. Comeu brócolis e em seus gases criaram o Big Bang. Vai, te catar. 104. Tá, vamos lá. Vamos ver, séries antigas. Qual é a série mais velha que vocês se lembram? Eu acho que a mais famosa mesmo é que... Famosa ou velha? Chaves. É. E velha também, né? Chaves é mundial mesmo. Os trejeitos dele, Beiram, Jerry Lewis e os clássicos mas, do cinema. Mas, assim, toda a série do X-Espírito, né? Porque tem Chaves. Tem o Dr. Chapatinho. Tem Chapolin. Chapolin. E tem muitas outras histórias aquele também. Aquele que ele faz o bandido com o Seu Madruga. Ah, nossa, velho. Aquilo lá é muito engraçado. Mas também... Tira a boa, interessante, né? O interessante é que... eles têm outras histórias também que são totalmente independentes. Por exemplo, eles contam, recontam um conto, assim, do domínio público, com tem, os personagens do Chaves, assim, mais sim, ou menos. Tem, tem aquele do, da Branca de Neve, que isso, são os anões. Tem um que é a história de Frederic Chopin. É, mas isso porque são histórias que caíram no domínio público, que a galera pode alterar. As Irmãos Grimm, se não me engano. Mas Chaves tem uma outra propriedade que é muito moderna. O stand-up comedy, que o Chaves... Vamos dizer assim, eles contam pequenas histórias do estilo Porta do Fundo, sabe? Esse estilo de humor é bem interessante, assim, porque ele até está sendo ainda continuado hoje em dia. E naquela época, as piadas são atemporais, cara. Isso que mantém o trabalho de X-Perito muito atualizado sempre. Pois é, mas assim, em termos de série que épicas, assim, de TV aberta, é Hércules e China, né? Ué mesmo, ó. Poxa, velho, aí sim. Essa tu pegou lá. Cara, não, eu lembro de um crossover que aparece um episódio especial Hércules e Xena. Aí os seus sidekicks tem um caso, o parceiro do Hércules e a parceira da Xena, e o Hércules e a Xena. Qual é o nome do parceiro do Hércules? O Robin. E o Laos. Com certeza. E o Laos. Eu me lembro que... Eu me lembro... Vai. Cara, não tá tão difícil. Não tá tão difícil que vai sair pela DC um filme do Hércules. Vai sair um filme do Hércules pela DC. Não tá tão difícil, não. Agora... Eu me lembro... Cavaleiro das Sombras. Eu me lembro... Cavaleiro mitológico. Eu me lembro também que saía... Quando a Xena era lançamento, saía muito pela revista Herói. E é invocado por causa que mesmo ele sendo da DC, ele luta contra a Hydra. Ai, que piada maravilhosa! Esse cara... Não, pra criar piada, Edgar é único. Nossa, no universo... Essas piadas só, ele tem que criar muito bom nisso. Criar um quadro, piadas do Edgar, mano. Que eu devia estar num programa. Cara, eu tô. Hydra. Cara, eu devia estar na rádio. Hydra, caveira, lembre-se, caveira vermelha, Capitão América, essas coisas. Ai, meu Deus do céu. Quem assistiu o Capitão América vai sacar essa piada. Enfim, seriados. Mas o que classifica o seriado? Tipo, tem assim, esses seriados que chegam de outros países. Que a gente nem conhece. Vamos ver. Vai chegar um agora que parece que é colombiano. É Consuelo? Não. Consuelo não. Consuelo de 4 é o meu, não. É um negócio. É um acessório que eu uso. É um acessório de adaptador para 4 entradas que a gente tem aqui. Não, é um nome que vai, é uma que vai estrear na Band. É colombiano, se não me engano. Não, série da Band, por favor. Ah, eu vi. É uma mulher que, não sei mais, de crime. Não sei mais. É, uma mulher em busca de vingança. Tipo, a justiceira versão colombiana. É tipo, é o The Followers? Não. Assim. The Followers é o do cara que é atrás do assassino da internet. Mas tem um que é um herói americano, um soldado. Mas ele é um espião, mas ninguém sabe se ele é espião, se ele é herói. Aí tem uma mulher que ele matou o cara, ela vai atrás da vingança, quer saber se ele é herói ou vilão, e é uma besteira só. Mas séries boas, não, tem que ir em TV, quem não tem TV a cabo, tá tendo sorte por causa da Record. A Band até que não tá tão Record atrás. E Band, não, eu acho que a Band tá até mais na frente, por causa do Walking Dead. E Filhos da Anarquia. Filhos da Anarquia. How I Met Your Mother. Filhos da Anarquia. Simpsons. Cara. Mas a Record também, pô, tá com Breaking Bad. Não, a Química do Mal. Spartacus. Não. O Guerreirinho do Mal. E agora, Engane-me se puder, que é aquele cara que imita o Mentalista. Engane-me se puder. Sobre... É Light to Me? Não, é. Ah, é a versão portuguesa, é a brasileira. Não, eu acho que é a Química do Mal. Ficou Engane-me se puder. É tipo aquela tipo série de. Aquela série lá de contos ficou no, na dublagem deles como Era Uma Vez. Ah, mas o Once Upon a Time quer dizer Uma Vez. Não. Ah, mas vai ficar traduzindo, é tão chato. Olha, depois de Química. É. Não, nada pode ser pior que Química do Mal. Nada. Fale isso. Eles vão se superar, acredito. Cara, tá vindo série legal, com nome grande. Vai sair nome. Olha só. The Walking Dead, já dei graças a Deus porque não foi traduzido. Porque foi pra Band, né? Porque fosse pra Record. O que seria? Não, não, mas na Band tem Filhos da Anarquia, que é Sons of Anarchy, que é uma tradução literal que ficou boa. Mas agora tu imagina The Walking Dead. Os mortos vivos. Não, os mortos andando. Caminhada dos mortos. É. Cara, seria uma coisa... Poderia ser pior. Poderia. Mas eu acho que o que eles traduziram melhor foi os Simpsons. É, The Simpsons e traduziram pra Os Simpsons. Não, não, eu acho que ficou bacana também foi Eu, Patrões e as Crianças. Com um nome legal. Como eu... era o original? My Wife and Kids. A esposa e os filhos. Ah, beleza. Cara, mas uma série assim, série antiga e boa. Dois Homens e Meio. Dois Homens e Meio. Dois Homens e Meio. Também foi uma tradução legal. Não é tão antiga, cara. É antiga. É, o quê? Dois Homens e Meio. Oito temporadas. Charlie Sheen. Cara, não, não. Quando começou, o molequinho tinha uns 4 anos. 4 anos. 4 anos. O cara tá com 20, eu acho, agora. Esse ano ele tá com 19. Pra ser mais exato. Nossa, quanta diferença. Não, não, não. Eu achei incrível, né? Que ele começou uma bolotinha. Agora ele tá mais seco que o pai dele. Isso. Não, foi estranho. Ele perdeu o personagem. É, ele ficou, perdeu a essência. Que nem a série quando o cara morreu lá, o Charlie Harper. Mas agora, se vocês falaram em série... Quem não, é que... não, não, peraí. Ah, e sabe o que foi zoado? Eles fizeram, mataram o Charlie Harper e ele renasceu em outro seriado só dele com as mesmas características. Tipo assim, como se o personagem tivesse renascido com outro nome em outra série. Fênix. Aí, Fênix. Não, não, não, não. Mas o SBT, assim, ele, eu acho que pra mim ele foi, tipo, pioneiro, né? Em TV aberta em termos de série. Sim. Eu acho que, assim, pioneiro das séries boas, né? Porque... E também das séries ruins. A série do Flash e do Incrível Hulk. Você já viu? Cara, eu nunca vi. Teve Smallville. Smallville, ó, é sobrenatural, Supernatural. Supernatural. The Big Bang, Big Bang é a teoria. Não. Não. Você já viu o Demolidor e o Thor da série do Incrível Hulk dos anos 80? Não. Eu nunca vi. Nunca vi essas séries. Não, mas passou. De vez em quando passa um filme dele. A série do Hulk dos anos 80 era muito legal. Eu gostava. Não, cara, não, é inacreditável. O Demolidor era o mergulhador. Não, não, não. Não, falando sobre essa série do Hulk, o ator, ele tem o quê? Uns 65 hoje anos. Ele tá com 60 e poucos anos. Eu vi uma foto dele, ele ainda tá marombado. Não, ele ainda malha. 65 anos. Ele ainda faz apresentações de fisiculturismo e tal. Enquanto que diferente do oponente dele. Enquanto, né? Que o Schwarzenegger tá lá. Ex-governador. Cara, o Schwarzenegger, olha só, a gente olha pro Luferrino, a gente vê um cara sarado. A gente olha pro. Como assim o oponente dele? É, porque no Miss América, durante 3 anos, era os dois, só dava os dois na disputa. Tanto é que o Schwarzenegger... Miss América. O Mr. América. Mr. Pediu pro Hulk Hogan. Mr. Olímpia. Tanto faz, é a mesma coisa. Miss América. Ah, Schwarzenegger, a nova Miss América. Eu penso muito em mulher, cara. O meu problema é esse. Aí o que aconteceu? Aí era tão disputado que tem um documentário... que se chama Mr. Olympia, que mostra os bastidores dessa conquista. E aí o que acontece? O Schwarzenegger vai lá fazer jogo psicológico no Luferrino. Tipo, olha só, olha essa perna, tá caída, cara. Tá muito caída, cara. Tu não vai conseguir. E o cara lá, tipo, o cara lá desmotivado, só ele e o pai dele motivado. Não, cara, você tá bacana. Chega lá o Schwarzenegger, cara, tu tá todo caído, cara. Olha pro meu braço. Mas só que olha hoje em dia. Tu olha pro Luferrino, tu vê um competidor. Tu olha pro Schwarzenegger, tu vê um traveco. Vê uma bomba, um cara bombado, murcho. Acabou as pílulas. Não, cara, eu acho que ele era literalmente bombado. Ele pegava uma bombinha de ar e enchia os músculos dele. Porque depois ele ficou igual assim, como se tivesse foi o Schwarzenegger ou foi o Stallone que começou a carreira com um diretor que foi numa academia e viu ele malhando? Eu não sei. Eu acho que foi o Schwarzenegger. Eu não lembro qual dos dois. Eu não sei qual dos dois. Não. Um dos dois. O início de carreira de Stallone não pode ser dito aqui. É. E também o. Essa, falando em séries assim, vocês se lembram que tinham séries também desses lutadores de artes marciais? Essas séries assim de lutador de artes marciais, tipo Falcão, o Renegado, tinha... Eu não sou cachorro, não! Não, não esse Falcão. Nunca vi. Não esse Falcão, uma que passava no SBT. Ai, meu Deus. Tanto é que assim, tinha uma do Chuck Norris, que ele era, parece que, cowboy. Eu, que nem essa do Seagal que tá tendo agora na Band, que é basicamente... A série do Steven Seagal. É tipo... Vários filmes... Mistura de CSI com filme do Steven Seagal. Não, é tipo todos os filmes dele passando em loop contínuo, um atrás do outro. Que a história dele é mais ou menos até aquilo, né? Sabe o que eu achei estranho? Que o nome da série... Como é o nome da série mesmo? Tu lembra? É, não, nem assisti, não faz nem... Pois é, não sei que... Mas eu lembro que não tem a palavra-chave do Steven Seagal. Que é matar. Não, essa daí é do Charles Bronson. Não, era do Charles Bronson. Steven Seagal, então ele herdou, por causa que o filme dele é só Duro de Matar, é... Não, Duro de Matar. Não, é... É, Nascido para Matar, não, tem Programado para Matar, Renascido para Matar, Nascido... Matar para Matar. Matar para Matar. Maurício Matar. Maurício Matar. Beber, comer, matar. Maurício Matar. 50 tons de matar é uma coisa incrível. Não, não, não, não, não. Mil e uma maneiras de morrer. E matar. De matar. 104. Toca tudo. Galera, uma coisa muito importante aqui pra vocês. Eu quero mandar um alô todo especial aí pro Gabriel. Ele ligou pra cá pra falar com a gente. Ele falou que o programa tá legal. Muito obrigado, menino. Ele falou... É, eu achei muito legal saber que tem alguém ouvindo a gente. E é, ele pediu, ele sugeriu que a gente falasse sobre futebol. Bom, não é exatamente a nossa temática do programa regional ser futebol. Mas quem sabe a gente pode encaixar, fazer alguma adaptação. Dá, eu vou dizer por quê. Porque o que tem história de jogador... lendária. Então, beleza. Então aguarde aí, fique ouvindo que um dia sai. É, mas também pro Lu Anderson, lá da escola, que ele fica... Pra quem? Pro Lu ou pro Anderson? Não, cara, não. Não. Ele deixa as piadas sem graça pro Edgar. É, você é não trabalho. É bom com isso. Ele sabe deixar a piada sem graça engraçado. Mais ou menos. Enfim, o Lu Anderson. Estudei com ele é chato. A Kelly tá ouvindo. É, o Lu Anderson é chato pra caramba. Ele é muito chato com aquele bigodinho dele do Duff. Ele parece o Duff do Todo Mundo em Pânico. É, ele tem cara de que teve bigode desde os 5 anos de idade. É, ele tem bigode desde os 10. Tá bom. A Kelly também tá ouvindo a gente. Já vou colocar. Ela pediu uma a música. Perninha, a perninha? Peraí, cheio. também mandar um alô especial pro Matheus, que tá ouvindo a gente. E ele mandou um abraço pra senhorita Beer. Ai, thank you. Ah, eu pedi para uma amiga, não sei se ela tá ouvindo, mas se você estiver ouvindo, nossa amiga, minha e do Matheus, Lindsay, se você estiver ouvindo, um alô para você. Loha? Eu fiz essa piadinha. E é isso aí, gente. Você que tá ouvindo, quer mandar o seu alô, quer mandar um alô pra alguém, a gente pode, tipo um correio do coração aqui, Jonato, muito emoção. Vou mandar um alô pro meu amigo Edgar. O amor acontecendo na vida das pessoas, menino. Então você manda aí sua mensagem para o número... 93580813, repetindo, 93580813. Pode mandar mensagem ou WhatsApp também. Zap. O Lu Anderson mandou uma resposta aqui. Ele disse que é melhor ser chato do que assistir programas de sexualidade duvidosa igual o Mr. Beer, que ele assiste WWE. Ai! E agora? Réplica. Na verdade, eu assisti o UFC nessa época aí, então ele tá se referindo ao UFC. Não, o UFC foi embora. O UFC foi embora. WWE, ele não está mais nessa rádio. Vamos, enfim. Bem, esquece as piadas sem graça, já acabou. A Rosalyn, nosso ouvinte, que já ganhou prêmios aqui. Assídua. E que já falou que... Sendo que esse tempo ela disse que ela não tava ouvindo, que ela tava sendo impossibilitada de ouvir por eventos. Ela ficou surda? Aí... Ela perdeu o número. Então, Rosalie, agora o número é 93580813. A gente mudou por causa de problemas técnicos, que tá vivo, né? É. Então, agora é 93580813. Tá assim, vamos continuar falando de séries. Vamos continuar. Série. Série é legal. Punk, a levada da breca. Quem assistiu? Você. Tu sabe que eu fico chateado com Punk? É que todo Natal passa o programa de Natal de Punk. E isso é bem chato. Tu só vê uma vez por ano um episódio de Punk. Isso é meio frustrante. Aonde passa? Passa na Band, sendo que é uma série que a maioria da pessoa assistiu no SBT. É muito frustrante. Que nem Kenan e Kel. Kenan e Kel começou na Globo. É? E foi pra Band. É triste isso. Não, é feliz. Começou na Nickelodeon. Não, tô falando da TV aberta. É isso aí. Não. Sabe por que Punk é uma série que vale muito a pena até hoje? Eu vou dizer por quê, porque tem dois episódios que são históricos. Ah, uma série que vale a pena por causa de dois episódios. É, não, porque a série tem toda uma qualidade, mas tem os episódios... As crianças lá se comportam como crianças, não é aquela criança que é muito inteligente que tu vê no filme do Homem de Ferro 3, por exemplo. Não é aquela... Elas, sabe, elas se comportam genuinamente como crianças. Por exemplo, tem um episódio lá que eu me recordo, que é quando... Eu é que ele lembra que é faz tempo pra caramba. Que explodiu, parece que o ônibus espacial Apollo, nos anos 80, e em Punk passou o episódio que estavam todos numa sala de aula, e as crianças todas assistindo aquele lançamento, de repente, buf. O ônibus explode e as crianças começam, e inicia assim no meio da série, um debate sobre vida e morte, e se eles sofreram. E ela sonha, sabe? É bem sinistro. Cara, quanto mais vocês falam dessa Nossa, série, que mais bacana, parece velho. Chato. Não é chato. Porque é aquela série de turminha de criança. E tem um outro que é muito também muito, muito assim, moderno, até pros padrões, que fala... Todo mundo odeia o Chris. É por aí. É todo mundo que odeia o Chris, só com mais inocência. Nossa, todo mundo odeia o Chris. Nada a declarar sobre isso. Não é. É bem realista. O Chris, tenha certeza, já sabe, graças a Rochelle, como engravidar uma mulher e como não engravidar uma mulher, principalmente. Não, isso aí não é falta de inocência, isso aí é cuidados paternos. Não, enfim. não é, cara. Assista Punk e você vai descobrir qual é a diferença entre uma criança inocente dos anos 80. Você não sabe o que está perdendo. Eu sei, estou perdendo um negócio chato. Não, você não sabe. Você não sabe, cara. Você não sabe. Enfim. Você é fraco. E o Chris já puxa outra temática. Porque a temática do Chris é muito desse negócio do racismo. É do gueto, mano. Do gueto. E uma das séries... Carinha que o Maradona ali me passa um dólar. Exatamente. Uma das coisas que eu vi que mais... Das séries que eu vi que mais lutava contra o racismo era Arnold. Different Strokes. Quem assistiu essa série no SBT? Todo mundo levantou a mão? Sim. Aê. Todo mundo. Essa série era muito legal. Era tipo o Gary Coleman, que é um cara pequeno. Era, morreu. Aí... Ei, a Punk tá viva. E super gata. Então tinha esse homem que o nome dele era... Como era? Sr. Drummond. Isso. O Sr. Drummond, ele era um cara, um senhor de idade. Milionário. Ele era rico. Que adotou o Arnold e o irmão dele. Willis. Cara, que eram negros. Cara. E naquele tempo, ainda tava muito assim, não era um racismo muito explícito, mas cara, aquele negócio que a pessoa, eu não moro perto de um negro. Cara, ele era rico. Aquilo no mínimo era o Tony Stark bebendo numa noite de cachaça. Era um rico sendo um rico, fazendo loucuras. Mas Punk era pior, que era um velho, um cara de 60 anos, que num dos apartamentos que ele alugava, ele encontra uma garotinha que a mãe abandonou. E ela é o cachorro dela, e ele adota. Então, hoje em dia, essa história tem tudo pra dar errado. Velho, criança, sacou? Pô, falando em cachorro, Lésica? Não. Lésica? Lésica? Lésica. Lésica. Cara. Ah, Lésica. Ah, é. Lésica, beijo, tem a mesma... aquela coisa. Cachorro, salva criança. E do ETzinho lá. Alf, é teimoso. Alf. Cara, Alf, junto com o Remédio Dinossauros, é uma Poxa, série... Poxa, velho, sabe quem lembrou aqui? Eu mesmo, velho. A Rosen, ela mandou uma mensagem que ela acha muito legal a série Star Trek e a Feiticeira. Cara, a Feiticeira... Ganhou meu respeito. Star Trek e a Feiticeira. Nunca vi essa série, mas tudo bem. Ô, Star Trek, não precisa ver, só Star não, Trek. Não, Star Trek e a Feiticeira, ela, tipo, não separou, mas tudo bem, a gente entendeu. Caramba, imagina... Não, agora não, fiquei pensando, né, imagina a Feiticeira e o... Fazendo magia no espaço. O Spock lá. Nossa, não. Não, eu tô... É zoeira, né? É. Uma série antiga que eu tô acompanhando agora é Stargate, que pra quem assistiu o filme Stargate, continua diretamente, é canon. Você não assistiu Stargate, o filme, não, né? É, não. Stargate, você não assistiu o filme Stargate. Não. Portais de espaciais que levam pra outras civilizações. Ah, esse aí, não. Então, é, fracos. É, e, novos, novos. Aliás, mais uma, em falar em novos, mais uma pergunta aqui dos nossos ouvintes. Stargate tá nos top dos filmes dos anos 90. Se você não assistiu, você é fraco. O Matheus tá perguntando se alguém já assistiu Dark Hole e os Dinossauros. É uma série muito antiga. Olha, essa aí é muito boa, pô. Ela ainda foi feita logo... Ainda passa, Matheus. Ela ainda foi passa, feita em preto e branco ainda, manda pô. Manda o canal e o horário pra gente ver. Matheus, você fala de deixa nem TV, ela é encenada com fantoches. Mateus, você fala de mim, mas você tem um versículo na Bíblia no seu nome. Então, por favor, não diga que eu sou velho. Como assim? O nome dele é velho. Não, peraí, ele. Peraí. Tem um livro na Bíblia com o nome dele. Mateus. Não um versículo. Eu disse o livro. Um duque, hein? Não, você disse versículo. Você disse versículo. Isso aqui tá sendo gravado, você vai, a gente vai... Eu sou editor, eu passo tudo. Não brinque com o editor. Que tu olha assim, nossa, um cara tão jovem. É bonito. Aí. Bonito. Aí. Bonito. Aí. Não, jovem. Bonito é a sua ideologia que permite lhe dizer isso. É um cara presença. É, um cara presença. É, o que o homem só pode no máximo achar que é presença, né? Aí! Aí! Aí! Engraçado. Cara, e falar em a feiticeira é um seriado que eu gostava muito, cara. É assim, no tempo que eu era pequeno. A feiticeira do, a brasileira ou a feiticeira? Assim? Eu assisti H só por causa da feiticeira, tiazinha. A essa... feiticeira. E sabe o que eu acho estranho? Assim, eu não lembro assim direito por quê, mas. Mas é bacana, tu não lembra, mas é bacana, cara. Não, que eu não lembro que informação é essa? Tinha a Ginny e o Gênio, e tinha a feiticeira, eram dois diferentes, né? É, elas fazem um crossover até num episódio. Como... Era quase a mesma coisa, era igual, só que não parece. Só muda a fonte da magia, cara. Não, as duas mexem o nariz. Não. Sim. Não, a feiticeira faz uma dancinha com os braços pra fazer magia. É tipo o Ryu fazendo Hadouken no Street Fighter 2. Que legal. Kikapai é um seriado? Não. Caverna do Dragão era um seriado? Não. Não, é um desenho. Na verdade, que ia ficar bem legal, né? Já pensou que fizesse uma série do Caverna do Dragão e Sim, Wild Steel Lost? Não ia até fim. Cara, os filmes de Caverna do Dragão tem um grande problema de roteiro e de efeitos especiais. Então, vamos deixar pra lá. Não, vamos falar de um... Vamos mudar aqui agora pra uma coisa mais mudar. Atual. Não, vamos. Uma coisa atual agora. É, já falo. Uma coisa atual não é exatamente atual, mas vem dos tempos... Atual, vamos e falar quando já tá atual. Atual é a partir de 2000. Doctor Who. Doctor Who é uma série também que é muito Britânica. Admirada pelo nosso ouvinte, Rosalyn. É antiga, nossa. Ela assiste muitas coisas. Doctor Who já tá no tópico melhores séries do mundo. Com certeza. E é legal que ela mostra que não é só porque uma série é grande que ela vai ficar chata uma hora. É. O negócio é saber se renovar. A série tem mais de 30 anos. Quantas temporadas já? Cara... Tem 13 temporadas da série clássica e atualmente são 7 temporadas indo pra 8ª agora a nova série. E quantos doutores já assistiram? Cara, o 13º, 14º doutor. Não, 13º doutor. Porque Doctor Who, pra quem não conhece, passava na Cultura e... Pra quem conhece também passava na Cultura. É, e pela BBC em canais pagos. Que conta a história de um Time Lord do planeta Gallifrey, que era uma raça de doutores que eles têm uma propriedade de viajar no tempo e no espaço. Então eles vivem aventuras tanto no futuro quanto no passado. É muito interessante. Não, cara. Estão corrigindo a gente aqui, a série tem exatos 50 anos, Dr. Who. Eu disse mais de 30. Então quer dizer que 50 não é mais de 30. Exatos 50 anos. 50 não é mais de 30 agora. Tá, essa matemática tá meio estranha. Ah, então eu podia chutar, tem mais de um ano. Exatamente, funciona, a mesma coisa, tá certo. Tem mais de um dia essa série. Ei, mas eu vi numa loja online que vai sair um livro. Saiu um livro, quer dizer, lançaram um livro de Doctor Who. Um livro contando a história de um episódio perdido. Ah. Eu esqueci o nome, é Shaira? Shaira é o nome da minha cachorra. Mas é. É um episódio perdido. E da minha cachorra. Calma. E que foi. Transformaram ele num livro. É. Só que sabe quem escreveu esse episódio? Douglas Adams. Criador do Guia dos Mochileiros das Galáxias. E recentemente a editora Brasil parece que publicou um livro do primeiro doutor aqui no Brasil, finalmente, depois de anos. Um livro do primeiro doutor, aquele primeiro... Não, isso é para as pessoas verem como é o nível da série, né? É. Tem série que a gente não consegue nem assistir um episódio, que é tão chato que é. Doctor Who, de um episódio fizeram um livro. E para Rosalind também tem uma outra homenagem. A série Doctor Who lá fora não só tem jogos, mas também tem crossover com Star Trek. Porque não deixa de ser verdade, porque o Doctor Who, a temática dele é uma coisa muito livre, porque ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer dimensão. É. Então, ele pode fazer crossover com... Cara, o maluco no pedaço. É tipo assim, ele tá viajando. Ele tá viajando. Ele pode fazer crossover com Mega Man, com Goku. Qualquer um. Faz sentido. Tem episódio que ele tá no passado evitando que aliens invadam a Terra. É muita loucura, cara. Só você vendo. Veja. Procure ver. É. E quem quiser conseguir, a Regionapolis pode dar uma mãozinha. E essas séries, assim, dão tanta emoção, assim, e a gente percebe que. O que aconteceu com as séries de hoje em dia? Acabou. Não, comercialmente algumas séries não, são boas. Não outras séries, são ruins. Não as séries para adultos, mas as séries para as crianças. Ah, sim. Séries para crianças? Como assim? WMC Masters. Quem se lembra dessa série? Você. Ai, meu Deus. Aquela série que era inspirada em Mortal Kombat, que era mais ou menos a fantasia do Mr. B, que é WWE, só com a estereótipo de Mortal Kombat, que passava na Manchete. Viu? Na Manchete. Nove. Acho que foi a primeira emissão de TV do Brasil, É, lá que eu também assisti National Kid, cara. Ó, viu? Outra coisa que é velha pra caramba e ninguém lembra. Preto e branco, cara. Tu lembra da TV Tupi, Dark Roll? Nossa. Não, não sou tão velho. É o meu limite. O Dark Roll pedalava pra TV dele funcionar. Vai te catar. E um exemplo dessa cara, série. Cara, mas sério, essas séries de hoje em dia não estão valendo nada. Vai dizer que tu gosta de Zack Cody. Não, estamos falando de séries. Então vem dizer que agora, Game of Thrones não presta. A gente acabou de falar das infantis. Não, ele falou séries. É, mas... Olha só. Porque Mr. B vai dar pro filho dele, Game of Thrones. Sabe? É, olha o que tem pra galera. Claro. Pra criançada, não, hoje em dia. Não, antigamente... Pequeno psicopata nascendo aí. Antigamente tinha um maluco no pedaço. Arnold. Ah, o fio é teimoso. Não, tem Drake e Josh. Olha, eu só digo uma coisa pra barrar tudo isso. É Malcolm, que passava na Record. Malcolm. Isso, Malcolm. Malcolm, é mesmo, cara. O Malcolm, aquele cara do Todo Mundo Deu Cristo. Aqui também é... 3 é demais, eu achava bacana. 3 é demais, Friends, não. Ainda passa 3 é demais, ainda passa. Sabe o que é interessante? Eu não sabia, mas 3 é demais, as duas gêmeas Olsen fazem. É, elas as duas. Elas se revezam, porque eu sempre imaginei, poxa, elas não são gêmeas, elas sempre trabalham juntas, cara, só tem uma. Cara, pra uma guria tu decorar tudo. Eu fiquei assim, pô... Eu já vi essa menina em algum lugar? Pois é, mas eu só sempre vi elas em dupla, nunca vi uma delas sozinha. Cara, tu acha mesmo que uma anã daquele tamanho vai decorar aquilo tudo? Uma guria só, muito trabalho, ela só tinha 4 anos, cara. Ela tinha que dividir a carga. E hoje em dia o cara tem. Os feiticeiros de hoje, boa sorte, Charlie. Tem aquela série, tem aquela do Jonas, não, que os Jonas não, Brothers fazem. Não, né? Olha só, o problema, se tem um nome, que se chama Disney. É, porque a Disney criou uma fórmula que é assim, que é Pequenas Estrelas. Você pega um cara, ele lança o CD. Depois de lançar o CD, vai ter o seriadozinho que... Não pode... necessariamente nessa ordem, esse primeiro seriado, o primeiro CD. O importante é que eles querem fazer um cara que tenha seriado, CD, camiseta e bonitinho. E o seriado, dane-se a qualidade. Não. Não, mas um seriado legal. Eu gosto é do. Sangue entre Estrelas eu achei legal. Ah, viu? Ah. Ele assistiu WWE, então. É. Não, peraí. Sangue entre Estrelas é legal sim. Considerado que o americano médio é considerado uma das criaturas menos letradas do planeta e o Mr. B assiste o WWE. O país mais desenvolvido do mundo. Não, Não é mais. Cara, eu. O criador de tudo, os Estados Unidos, é a potência máxima, cria tudo. Não, eles são os mais potência máxima em roubar as invenções do mundo e dizer que criou. É outra coisa, os Estados Unidos, filme legendado não faz sucesso. Eles preferem filmes dublados. McDonald's? É de que país? Cara. Assim, dublados. Eles odeiam. Por que, que tu acha que eles adaptam um filme japonês? O filme do Death Note, por exemplo. Eles querem adaptar. Porque a história tá perfeitamente igual ao anime e o mangá. Mas eles querem adaptar porque eles acharam complicado. Eles vão descomplicar Death Note. Que é uma história que é feita pra pensar e eles querem descomplicar. Falam que BR que é burro. E eles querem. E eles não curtem filmes legendados. E filme estrangeiro não faz sucesso lá por causa disso, porque tem que legendar. Outro, e eles que. Não. Eu fiquei pensando uma coisa assim. Eu não gosto de novela, pô. E eu acho as novelas do Brasil, assim, meio ruinzinha. Meio? Mas nessas competições de melhor novela do mundo, México. As novelas do Brasil sempre ganham. Todas? Eu fico pensando, se as nossas novelas é ruim, ganha como a melhor do mundo. Eu nem quero saber as novelas de outros países. Porque cada país tem uma mídia. O Japão é um anime. Aliás, eu prefiro assistir anime do que novela. Uma coisa legal que falaram aqui também. Mandaram uma mensagem falando que ainda bem que a Disney não fez um seriado de Justin Bieber. Amém! Amém! Fala mais da namorada. Não dá ideia. Mais da namorada que dele. Que o Obama tá ouvindo. Mais da namorada dele, em compensação. Ah, mas aquela série dos feiticeiros de Obama era. Mais ou menos. Mais ou menos. E ainda pergunta de onde é que o Edgar tira as piadas. O negócio são assim, é que essas séries elas têm potencial. Eles pegam, poxa, uma ideia bacana, fazer uma família de feiticeiros que tenha coisas engraçadas. É legal. Cara, só que o negócio é o jeito que eles fazem. Tem umas situações totalmente absurdas, assim, tipo, nada a ver. Eles vão lutar contra anjos do mal. Aí o anjo vão dominar o mundo, aí uma menininha de 15 anos chega lá. Sabe o que significa que Mr. B assiste? Assiste muito. É muito? Violentamente. Logo quando teve TV a cabo em casa, só assistia Disney. Então só tinha um canal. Eu só assistia Disney. Por quê? Disney e Cartoon. Então era coisa nova pra mim. Eu começava a assistir. E eu achava assim, pô, pra julgar depois. Mas eu assistia mais Cartoon. Tanto é que eu fiquei viciado em Phineas e Ferb na Disney. Não. A gente tá falando seriado, não desenho. Não põe no mesmo saco a empresa que fez Timão e Pumba com o mesmo departamento que fez Jack Code. Elas são a mesma empresa. São a mesma empresa, mas não o mesmo departamento. Departamento de animação. De animação com departamento de série. Não, mas o que é ruim é que parece que as outras emissoras, outros canais também fizeram a mesma coisa. Tipo, foram da Disney. Não, só Nickelodeon. Pois é, Nickelodeon tinha seriados bacanas. Bumerangue eu nem assisto. Mas Bumerangue é pra criança, cara. Que foi nível mental e desenvolvimento. Pior do que séries estranhas americanas é séries estranhas australianas. Nossa, velho. Não. Cara, peraí, uma série antiga da Nickelodeon é aquela Zoe 101, que é com a irmã da Britney Spears. É antiga e não é. Essa me pegou de lá, ó. Não, tô falando que é antiga e não é legal. Porque vocês estão falando que as antigas eram boas? Eram melhores. Tu quer uma série não tão ruim, que passava antes do maluco pedaço? É Um Anjo Caiu do Céu. Isso não foi uma novela? Não. Anjo Caiu do Céu é a novela. Anjo Caiu do Céu é uma série. Não, é uma série. Não, é uma série. É isso aí, tu que errou. A série Um Anjo Caiu do Céu, sempre que eu não assisto nem essa série, nem novela. Passou no SBT, até com o tio Phil do Maluco do Pedaço. Que hoje em dia ele é um anjo. Só que... Falecido tio Phil, 31 de dezembro de 2013. Era sobre dois caras que um deles comia um hambúrguer estragado e morria. Aí ele voltava como um anjo do outro só pra perrear a vida dele. Cara, eu acho que eu já ouvi isso aí. E que hoje a Disney adaptou pra Esse Fantasma é Demais, alguma coisa assim que tá passando agora. Tem um fantasma, tem uma série de fantasma lá, que é um cara falando do fantasma, um cartunzinho. Não, não, você tá falando de Gravity Falls? Uma coisa não, assim, não. Gravity Falls é de um acampamento, é. É, mas tem fantasmas. É a única animação nova da Disney que tem fantasma. Não, única. É uma outra aí, que é sobre um cara que conhece única. Fantasma. Não sei, é por causa que ele tem as memórias, só que ele não sabe de quando é. Tipo aquela vez que ele falou que não tinha mais caldo mágico. Eu sou o Dr. Who, eu tenho tempo e espaço aqui, tu quer que eu organize isso? Não, você não é o Dr. Who. Sou praticamente. Você é o avô do primeiro Dr. Who. Vai, o avô burro do Dr. Who. Caquético, só porra. Aquele. Ele é o nível avô igual do pai do Homer. Isso, é tipo assim, é o Abe Simpson do Dr. Who. É melhor a gente botar umas músicas que o pessoal comece. É. Vai te catar. Pequena pausa. Chegando mais uma mensagem aqui do ouvinte. Ei, caras. É em tempo real pra vocês, galera. Ei, caras. Eu não acho muito legal zoar os ouvintes que interagem, principalmente se for pessoas que vocês conhecem. Fica a dica. Aê. Pô, se eu fosse um cara estressado, tu ia apanhar. É, exclamação RSRS. Tá vendo? Tô vendo como o cara é chato. Foi pra ti, ele não gosta de ser zoado. Foi pra ti, Felipe. Não, foi pra mim, porque eu. Não, o cara lá do Matheus. PS e o Felipe é o Power Rangel. Exclamação. Eu só tenho uma coisa a dizer: a comunicação dá em dois caminhos. Um vai e um volta. Se você mandou, você vai receber. Cara, essa piada é tão antiga, por que eu fico fazendo isso com meu nome? Aumenta o som, desliga o microfone, deixa o pessoal ouvir. É verdade. Bye, bye. Fui. Sete sábado à noite. É isso aí. E agora, vamos falar sobre o quê? Senhores? Séries brasileiras? Séries brasileiras. Aliás, a maior parte delas... Tem alguma série brasileira decente? Tem várias. Brincadeira, tem sim. Depende se for série, porque tem agora uma moda de tu pegar um filme e tu dividir ele em três partes. Ah, isso não é série, isso é um filme. Sequência. É, não, é um filme. É um filme dividido. É, vamos ver. Essa que passou agora é O Tempo e o Vento, é um filme, só que foi dividido. Ah, eu não assisti, porque parece novela. Ah, você está vendo esse rapaz que não curte literatura brasileira? Sim, eles estão vendo. Eu curto literatura brasileira, não novela. Cara, Tempo e o Vento é um livro tão grande quanto o Senhor dos Anéis, meu amigo, pra tu ter uma ideia. De tão detalhado que o bicho é. É. Crepúsculo é tão grande quanto não. O Senhor dos Anéis. Não, cara, não. Não, não faça isso. Não compare. Se for falar de tamanho. Não compare, cara. Tu tá comparando com os Seus Anéis com uma série brasileira. Cara, ruim. Mas tem qualidade. Fala da Guerra do Paraguai. Ou da Guerra nem Gaúcha. O original é. A guerra. Guerra do Paraguai, não. A Guerra do Sul. Ah, do Sul. Tá bom. Outra série que também foi dividida foi aquele lá. Aquele com o cearense lá, o. Ah, o Alto da Compadecida também virou série. É um Como filme. Assim? Virou série? Não. Não. Virou? Não. Virou? Não. Da primeira vez que foi lançamento, foi dividido em três partes, não. Em três episódios. Não. Foi? Aonde passou? Passou. Na Globo. Na Globo. Oh. Passou em três partes o. Não. Passou. Não, não se trata de uma série, só porque eles dividiram em três partes. Sim. Filme que eles separaram e passaram em três partes pra ficar mais. Sim, eu estou falando, eu falei isso no começo. Legal. Falei isso no começo. Quando o filme é ser dividido em três partes, eles botam como minissérie. Isso, não é uma série, uma minissérie. Mas Brasil quase não tem série, tem minissérie. É, mas tem séries boas, como Os Maias. Não. Tu assistiu Os Maias? Mais ou menos, é novela também. Não, mas novela com cara, 15 episódios. Toda série brasileira é novela. Tá bom então, vamos ver. Quinto dos Infernos é novela? Novela. Tá. A Muralha. Novela? Pô, muito novela. Os Normais. Ah, e você falou. Novela. Seriado. Tá bom. Alguém aqui assistiu O Fim do Mundo? Não, ele não acabou. Não. Tá. O Fim do Mundo foi clássico, foi épico. Não assistiu? Não foi tão épico. Não. Eu não assisto o Globo. Não, cara, se eu falar de série brasileira, eu falo de série brasileira, então, Os Trapalhões. Cara, foi bacana. Trapalhões é. Os Trapalhões. Ah, Os Trapalhões. Os Trapalhões foi bacana. Os Trapalhões. Morreu aí. Realmente. O problema com Os Trapalhões é que ficou politicamente correto. E quando isso acontece, fica chato. Por exemplo. Não, por exemplo, o Pica-Pau hoje, ele não pode passar alguns episódios porque ele se veste de mulher. E é politicamente correto pra alguns, Marco Feliciano, mostrar um homem vestido de mulher. Não! Não é! Não é não, cara, é zoado. O que o Mussum se vestia praticamente todo dia de mulher nos Trapalhões. Cara, essa parte era tão legal. E é uma daquele exemplo de série que um episódio não depende do outro. Era tipo o Porta dos Fundos, antigamente. É isso. É uma situação que eles encenavam lá, bacana, e legal, uou, acabou. Cara, agora tem uma série, Incidente Antares, vocês assistiram? Tem? Ah, essa daí também não. Tem? Cara, Incidente Antares é demais. Você viu aqui, Antares? Incidente Antares. Parece que foi em Cavaleiro Zodíaco. É. Não. Pior que eu achava que era, porque na época eu tava passando, e tava justamente na casa de Escorpião, e eu falei, Antares, aí atraiu. Mas é baseado no livro que o prefeito da cidade não pagou os impostos. Não, e aí que os coveiros ficaram de greve. E aí 13 mortos ressuscitam porque eles não foram enterrados. Os corpos levantaram e as pessoas, tipo, várias histórias interessantes sobre 13 pessoas. Mas eles são tipo zumbis ou não? Eles levantaram, as pessoas estão mortas, estão frias, mas estão falando e estão interagindo com os seres humanos. É bem louco. Mas eles comem a gente? Não, eles só estão lá. Imagina a reação de uma cidade quando 7 pessoas se levantam e ficam na praça lá na frente da prefeitura. É uma série interessante. Até zumbi brasileiro é chato, né? Realmente. Cara, essa série, O Fim do Mundo, passou em 96. E aquele ano que falaram que... 98, se eu não me engano, que falaram que... Como assim, aquele ano que falaram que o mundo ia acabar? Todo ano, praticamente, falaram que o mundo ia acabar. Tem intervalo de 5 em 5 anos, dizem que o mundo vai acabar. É por aí. E essa série, O Fim do Mundo, falava justamente... Tipo Telecena, tem um intervalo infinito. É. Aí, essa série era legal, que era numa cidade que começava a aparecer sintomas do fim do mundo. Como assim? Teve um cara, por exemplo... Febre alto, dor no corpo. Não, terremotos, notícias de vulcões em erupção. E nessa cidade aparece um mula sem cabeça. Um cara que mexeu com outro. O cara literalmente capou ele. E depois o negócio cresceu de volta. Vários fenômenos estranhos acontecendo. Ah, então isso quer dizer que é o fim do mundo. Não sei, cara, só sei que... Membros que se regeneram, o fim do mundo. E há aparições bizarras. Fala isso pro Wolverine. Cara, Wolverine é outro nível. Tá. Séries ainda boas. Presença de Anitta. Não. Não. Não. Não. Não. É novela. Não. Não. É sério. Não. Não. É sério. É sério. Não. E é sério. Boa! Foi uma das maiores séries que a Globo já transmitiu. Eu não tô falando novela em questão de ser novela. Eu não chamo Mel Lisboa. Eu falo Mel Lisboa. Mel Lisboa. Mel Lisboa. Ai, ótima. Tô certo. Cado por comediante aqui, Mel is boa. Não, sábado que vem vai começar, vai ter stand-up aqui já, mano. Sábado que vem todo mundo aqui no Zorra. Aí, na praça aqui. Não, praça é mais legal. Cara, outra série que a gente não falou também, Sai de Baixo. Nossa, cara. Recentemente. Sai de Baixo é legal. Tá fazendo o remake dele. 4 episódios, não? É? Que eles passaram. Cara, mas... Passaram umas 4 episódios. Um cara desse. A Era de Ouro do Ribamar. A Era de Ouro do Ribamar era muito fácil. Quem é Ribamar? Poxa. Ah, tá. Eu não lembrava do nome dele, mas eu lembro que ele fez parte. Sai de Baixo. Cara, é lendário até hoje as piadas dele. Seu Venâncio, então. Mas, com certeza, cara. Acho que Sai de Baixo foi a melhor série assim que a Globo teve. Sim, não. Eu creio que sim. No gênero humor foi. Mas também teve aquela. Quem passava o Trapalhões? Não era mais Globo. Foi pra Globo depois. Teve também aquela com pegada mística, que era Hoje é o Dia de Maria, que tinha um visual bem sinistro e era bem dark o visual de Hoje é o Dia de Maria. Teve? Não. Cara, tinha um capeta lá, Asmodeus, demônio, literalmente. Demônio! Literalmente. Tu acha que não é do capeta isso aí? É mesmo, cara? Eu nem lembrava dessa daí, ó. Cara, teve 2 temporadas. Tá, estamos falando de série, agora vamos aos top. Os top dos top que estão top na cabeça do povo. Alguém ouviu falar de Breaking Bad aqui? Ah, sim. Tá do mal? Aquilo que a gente falou ainda agora, eu ouvi falar. É, mas vamos... eu não sei muito bem sobre a série, qual quem que assiste ela e pode contar um pouco da história. Poxa, vocês estão se repetindo. Não, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa série, comentar o que você... Porque estão passando, então é bom você assistir. É, tipo, um sinopse. Quem pode falar aí? Dark Holly, você já... muito bem. Breaking Bad conta a história de um químico que está morrendo de câncer e que quer deixar a família numa boa. Na verdade, numa situação menos pior. Então, o que ele faz? Ele pega a química dele e faz drogas. Sim, faz drogas. Só que, imagina um cara, sem experiência nenhuma, se jogando num mundo onde tudo é perigo. Essa é o lance de Breaking Bad. Porque a série segue ciclos. O cara faz droga, chega com o parceiro dele vende, que geralmente ocasiona uma encrenca, e eles têm que sair dessa encrenca. É esse o ciclo de Breaking Bad. E detalhe, ele ainda não pode contar pra família dele. Não, gente, peraí, rapidinho. A mágoa tá profunda, cara. Vai. Esse mesmo ouvinte falou, pra mim, a melhor série foi a oitava, porque foi o último ano em que eu não conhecia o Mr. B. Amizade sendo desfeita. Mr. B, que tipo de relação você tinha com este homem? Bom, na época quando a gente estudou ensino vocês médio. Vocês começaram o quê? Que vocês começaram? Na época a gente começou a estudar junto. Foi no primeiro ano. Ah, vocês começaram. Praticamente a gente era um trio. Eu, ele e mais um cara. É, porque é assim que é o trio. Eu tô e o cara. Era, então a gente só tinha esse ciclo de amizade. E praticamente a gente não falava com os outros alunos, a gente só tinha aquele grupinho ali, pessoal. Tá, ouviu? Mr. B queimando roupa suja aqui com sua relação com seu. Com a sua relação. Enfim, voltamos ao tema, as séries atuais. Breaking Bad. É um cara que se revolta com a vida e vai fazer drogas. Não se revolta, ele está morrendo. E ele tem que fazer escolhas. Tipo, entre morrer Ele tem um filho aleijado e uma mulher grávida. Perder a vida. Não, porque ele tem um filho aleijado, cara. E uma mulher grávida. Você julgaria um cara por ele querer deixar dinheiro pra família dele? Não importa os meios? Sim. Cara, primeiro que ele tá morrendo e o tempo dele tá acabando e ele tá desesperado. Eu não acredito que os filhos justificam os meios. Bem, você está errado. Não, cara, se o mundo fosse correto, ele seria correto. É, né? Então, outra série atual, The Walking Dead. The Walking Dead. Caminhada dos Mortos, se fosse na Record. Mas é não. O Passeio dos Mortos, uma coisa parecida. Tá vendo? Não, os mortos que andam. Exatamente. Cara. Pois é, eu acho que todo mundo. Olha só, começa um apocalipse zumbi, não tem uma explicação. Isso é interessante. Porque simplesmente, história foco é do Rick Grimes, um xerife, que semanas antes do acontecimento, do holocausto, ele leva um tiro e fica em coma. Holocausto? Zombie. Holocausto. Você entendeu. Deixa ele falar. Aí ele acordou, da sauda cáustica. Ele acordou lá e viu, se deparou com aquela situação. Só que uma coisa que o cara acorda, ele sai no hospital, vê gente morta. Aí tá. Aí o que que ele vê? Não, pior do que ver gente morta andando. Aí o que que ele vê? Um helicóptero, um tanque de guerra, um jipe do exército e uma bicicleta rosa de criança. O que que eu vou pegar pra me sair daqui? Ah, eu acho que eu vou pegar essa bicicletinha aqui mesmo. Cara, mas se bem que se você tá vendo pessoas mortas se mexendo, você vai entrar num lugar que você não tá nem vendo, se você não tem uma arma, você não tem uma proteção. Mr. B. Se você não sabe se tem alguém lá dentro, se tem gasolina. Me pede uma coisa, pra você quebrar o crânio de zumbi, você pegaria um tanque e jogaria na cabeça dele ou você pegaria uma bicicleta e jogaria em cima dele? Bicicleta de criança é feita de plástico. Tu vai quebrar um crânio com uma bicicleta. Cara, ele passou não sei quanto tempo deitado, eu acho que ele queria fazer exercício. E a bicicleta tava a 1 metro dele. O tanque, ele ia chegar lá, procurar a chave, o carro também. Só acho que a chave tava lá, né? Porque, pô, o cara, eu vou fugir, vou levar a chave também. Não sabe? Eu vou morrer, mas ninguém vai pegar no carro. Não, o tanque é meu, ninguém pega. A gente quer assim. É. Por falar nisso, o motivo por trás de Walking Dead até hoje não foi explicado, que é lançamento. Hip Hop tá começando. O grande motivo de Walking Dead, a história por trás de Walking Dead também é muito interessante. Que ela não ia ser aprovada. Por quando o criador chegou pra diretoria, uma série de zumbis, a gente não sabe o motivo e ela é séria. Aí a galera falou, um mundo que ia ser depressivo e que ninguém ia gostar porque ia ser depressivo e que as pessoas precisavam de algo interessante. Aí ele falou, mas são alienígenas que estão fazendo os zumbis se levantarem. Aí aprovaram a série. Aí quando a série tava sendo feita, lá no final que o cara da diretoria ligou pra ele: ei, parceiro, continua na pegada realista, que eu acho que alienígena não vai ficar muito bem, não. Aí ele falou: pois é, cara, eu só falei isso só pra começar a série. Cara, se The Walking Dead fosse de alienígena, não ia ser tão legal, sinceramente. Pois é, realmente saiu um spoiler falando que o motivo do zumbi era um suposto ataque alienígena. Eles iam minar a população jogando esse vírus pra quando eles vissem não ter com quem lutar. Tá vendo? Cara, tá vendo? Olha o final que eles... A tecnologia fazer um vírus zumbi, eles não conseguem matar o zumbi. Não, é incrível, né? Que se eles realmente fizessem isso, uma série incrível dessas, eles iam acabar. Não, cara, não é um spoiler, é uma especulação. Uma creepypasta, sei lá. Não, na verdade, o autor ficou preocupado com isso. Tanto é que todo mundo se questiona, porque no quadrinho o Rick perde a mão. Eu vou logo falar que já tem mais de 15 anos da série. Spoiler alert. O Rick perde a mão e todo mundo: ah, não sei o que, coloca uma motosserra, uma espada no lugar. Não, ele não coloca. Ele fica lá com aquele toco e luta com uma mão porque ele consegue com uma mão. E por que o Merlin consegue aquele negócio? Hã? Porque o Merlin é vida louca. O Merlin, eu acho, de tão louco que ele é, ele arrancava a mão pra botar aquilo. Olha só. Nos Estados Unidos tem dois tipos de pessoa: tem os caras pacifistas da cidade grande e o caipira do interior. O caipira do interior geralmente é a favor de armas, e o cara da cidade grande é pacifista. Então, perdi o braço. O que é que tu acha que ele vai colocar lá? Uma arma, cara. Claro que vai ser uma arma. Não vai ser outro braço, vai ser uma arma. É, né? Como é que eu ia colocar outro braço? Aí, um braço biônico. Aí. Ah, sim, nossa. Já não era realista. Na verdade, a gente tá falando de mão, né? Ele vai botar um braço no lugar da mão. Tá igual dar o sim. Pois é, né? Se bem que eu tava nem fazendo pra pegar cerveja na geladeira, você tem que levantar do sofá. Outra série boa, atual, sobrenatural, Supernatural. Ah, é atual pra caramba. Ah, atual porque faz sucesso agora. São 10. Tá te ferrando, tá fazendo a décima agora. Eu acho que o que a gente tá falando agora são as estreias, são as coisas. Não, mas The Walking Dead não é novo. Relativamente é mais novo do que o Supernatural. É, mas quando eu falo atual é de 2000 pra cá. Antes. Ah, porque eu não sei. Século 21, atual. Agora a gente vai no teu padrão. Ah, porra, se a gente fosse o teu padrão, homens com sunga apertada fingindo que lutam seria realista. Pouco tô no Ken. Uou! Mas homens bombados que lutam por uma banana. Ah, eu tô morrendo de fome, vou lutar com aquele cara. Pelo menos eles têm um motivo melhor do que lutar por um propósito. Lutar por dinheiro não é um propósito? Cara, qual a diferença? Naquele tempo o dinheiro não vale no Hokuto no Ken. E no mundo de Hokuto no Ken a civilização tá devastada. Uma banana vale mais do que tu hoje em dia. Qual a diferença? Imagina naquela situação. Qual a diferença entre lutar por um prato de comida ou lutar pelo dinheiro pra comprar pelo prato de comida? Pelo dinheiro tu vai comprar um mercado, não vai comprar só a comida. E em Hokuto no Ken, dinheiro, tu queima ele pra virar lenha na fogueira. Grande coisa. Mas séries atuais, vamos lá. Séries atuais, tá. The Big Bang? Conta. Cara, é uma coisa bem... Mas eu recomendo... qual era aquela? Community, se não me engano. Community, é. The Big Bang Theory. Assista legendado. Quatro nerds... Antissociais, trabalho como físico, hoje numa universidade. Não precisa falar mais isso. Peraí. Quatro nerds, não. De verdade. Quatro estereótipos de nerds, porque eles não são pessoas de verdade, aqueles caras, são estereótipos. Cara, não, todo personagem seriado são super reais, né? Nenhuma série é real, cara. Não, cara. Os caras são atores. Não, mas fazendo coisas de não, atores. Tá, que personagem de série assim tu vê que existe? Um personagem de série que existe, tipo, existe irmãos que caçam bruxas por aí, existe um xerife louco que luta com zumbi, vai, explica não, aí. Cara, mais um cara como Shadow Cooper não existe, tenha certeza disso. Existe um cara igual o Rick por aí. Existe Dark Hole, eu não duvido mais nada. Cara, um cara que leva um tiro, é normal, um xerife que leva um tiro é até agora comum, Tá, e irmãos que caçam bruxas. Vamos falar uma coisa. Super vamos, normal. Vamos parar com a gente não tá falando da profissão a gente não tá falando da profissão do cara. Eu tô falando da personalidade. Da mentalidade. Depois vocês puxam o cabelo uma da outra. Dark Holly. Ninguém tem uma mentalidade como a tua. 3521-4624. 104. Essa não, minha energia acabou! Se você procura conserto de qualidade aliado a um bom atendimento profissional, visite a oficina Infor Presentes, onde você encontra de tudo um pouco com o atendimento mais rápido da cidade. Ah, é bateria. Tá pronto. É isso aí, já estou indo! Oficina Infor Presente, sempre o melhor para você. Está agora funcionando todos os domingos a partir das 10 horas da manhã com serviço de bar e restaurante. Com muito som ao vivo e contando com a presença de Frank Mar e da banda Tropicaliente. Tropicaliente. Além disso, por apenas R$5 você pode ter acesso livre à piscina. Então, o que você está fazendo? Venha curtir esse final de semana conosco. ABB, uma nova opção de lazer em Itacoatiara. E aí, voltando, falando agora os títulos de séries novas. Só os títulos. Tá bom. É, vamos falar, porque nosso tempo tá curto. A gente virou uma lista agora. É, vamos só recomendar. Recomendar se mais. Tipo, já falamos de The Walking Dead. Tá, fala o nome da série e por que tu recomenda ela? Ah, American Horror Story. É mesmo. As duas temporadas. Legal, velho. Tá, o que tem aí de interessante, cara? São contos. São contos. É uma história. Lendas urbanas. São lendas urbanas, sim, tipo, eles fazem uma história, assim, por exemplo, que eu tô assistindo agora, né? Comecei a assistir agora a primeira temporada. Eles fazem a história, por exemplo, de uma família que se muda pra uma casa, eles juntam o universo de várias lendas urbanas. A primeira temporada é uma família. Isso. A partir da segunda, cada episódio é uma história diferente. É? Sim, são cada. Mas é bom. Com certeza é legal. Bates Motel. Ouvi falar que é muito sim, bom. Sim, conta a história daquele psicopata, eu não lembro. Psicose. Isso. É? Mas o nome dele. Isso. A série conta a história dele adorando. Meu filho! Adolescente. Tem também Sleep Hollow, série nova, tá com 3 episódios. É a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Isso é legal. Muito, muito bacana. É uma história muito louca. Mas ela também é cheia de meio mundo. Não, coisa tipo, doida. O cara vem, o cara ressuscita no. Ele lutava na guerra, tem lutou um com o Washington. Tem um cara lá que não tem rosto. Ele ressuscitou e agora os quatro cavaleiros do Apocalipse estão renascendo pra destruir o mundo. Ele tem que impedir isso. E a mulher dele era a bruxa que fez o encanto dele pra ele viver nesse dia atual. É uma parada. É legal. Vamos assistir, tá? É muito legal, boa. Tipo, Sherlock Holmes, uma série nova. Quero recomendar uma série online, que ainda é de lançamento, que é Dragon Ball abreviado. Eu já falei dela no blog. Não blog. É uma série, é um desenho. Não, é um resumo. É um pessoas. É um. Tem é, pessoas. É uma série. Tem pessoas. Goku é uma. É uma série. Tem pessoas. É uma. É um. É um resumo. Tem. Não. Tem pessoas dublando. Tá? É uma série online, eles basicamente pegam a história de Dragon Ball Z e resumem, mas resumem com piadas. Tipo, a série segue o mesmo plot, o mesmo de história. É, não, é atual porque ainda tô lançando. Me mostrou esse criança. Cara, mas eu te mostrei. Vai te catar. Não é atual. É atual. É, não é. Eles ainda estão na fase dos androides. Dark Holly acha que, sei lá. Porque é difícil que só criar piada com cada episódio. Roda. A invenção da roda é atual. Ah. Vamos aqui, fazer isso aqui, abrir, mandar um alô pro Lucas, que tá ouvindo a gente aí. Ah, valeu, Lucas, ouve a gente aí mesmo, que a gente é legal. Alô. Não, e mandar um aqui, eu já falei, mandei um alô pra Kelly, agora eu vou botar a música dela que ela pediu. Aquela. Que eu ouvi e é legal, então vamos botar aí. Especialmente pra você. Estamos indo embora, galera. E é isso aí, tá acabando mais o programa. It's over. E pra galera que vai no nosso evento, boa sorte. E pra quem não vai, mais sorte ainda, porque enfrentar o carnaval não é legal. Não, não é sorte, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser mesmo. Continua ligado na gente, procura a gente em outros lugares. A gente não tá só aqui, a gente tá na internet, a gente tá no Face. Estamos no Face. Visitem o blog. Esse truque. Lá tem muitas matérias antigas boas, prontas pra você ler, pensar um pouco. Você quer ouvir a sua música aqui? Mande durante a semana mesmo, não precisa ser só aqui no programa, mande mensagem para o número 935808 3. Com a sugestão da música, o seu pedido, se a gente tiver, a gente vai atrás. E você que já tem o nosso número do WhatsApp, sua música, seu pedido não bate com o nosso padrão de música, mande pelo WhatsApp que nós vamos botar aqui. Fica bem mais fácil. Como assim? Dá pra enviar áudio, a pessoa envia a música. Se a gente não tiver a música, eles mandam pra gente. É. E também... Vou esperar a gente baixar pela internet, sabe como é. É, aqui a gente tá ilha isolada. Mas e também visite o blog Universo Dark Roy, lá tem atrações pra todos os gostos, jogos recomendados, leves, que pegue qualquer PC. Matérias interessantes sobre o mundo, mídia, conhecimento e tudo mais. Procure o nosso ingresso na oficina, se for presente, pro nosso evento, que nós vamos cadastrar você para o evento lá. Olha, gente, vocês podem estar falando, evento é bacana, não tem porque ninguém começa, vamos começar esse negócio aí. É isso aí, e com a gente se metendo, acredite, vai virar... nível regional. E vai virar tradição. Isso aí, gente, galera, mandando um alô pra todo mundo que tá ouvindo. Uma boa noite. Ouviu. Muito obrigado pela sua presença. Um bom sábado. E sentiu o domingo. E pra você que não ouviu, tchau. Boa semana. Natal, até sábado. Espero você lá. Aonde? Quem? Pra mim, a nossa fã que voltou. Quem voltou? A Rosalind. Quem foi embora? Rosalind. É, continue com a gente. Nunca é isso aí. Nunca mais abandonou. Não, e ai de ti se foi embora de novo. Tchau, gente. Fica, mulher.